Para. Não é desse ghost aqui que a gente tá falando, não. É desse daqui, ó. Hey, fiéis! Começando o primeiro If You Have a Ghost de 2016, a terceira temporada. E olha aí, pra quem achou que a gente tinha morrido, que o programa tinha acabado, estamos de volta! Que saudade que eu estava de falar com vocês aqui. Tanto tempo sem fazer um programa. No final de 2015 achei que ia voltar com tudo, gravando um programa aí, fiz umas coisas, mas não deu pra continuar essa bosta de tempo. Acho que podia ter o dia tinha que durar um pouco mais pra poder ter tempo de fazer tudo que eu queria. Mas agora eu prometo que eu vou fazer o possível pra voltar com tudo aqui. No canal do YouTube, na página do Facebook. Eu já tô postando muito lá, chegou um monte de gente nova. Se você é uma dessas pessoas novas que chegou aí, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que é isso, este é o If You Have a Ghost Podcast, o primeiro podcast da internet dedicado inteiramente ao Ghost, o primeiro podcast no mundo, né? Olha aí, quem diria, é aqui do Brasil, Brasil! No último programa eu tinha prometido aí que eu ia fazer um programa especial com as 10 músicas que vocês mais gostam aí do Ghost. Fiz uma enquete lá no blog. Vocês entraram, pô, teve muito voto, galera, valeu mesmo a todo mundo que participou. E eu vou fazer aqui o programa hoje e depois eu vou lançar aí, pra quem gosta de baixar, enfim. Eu não sei se já é uma hora do Ghost ter um Greatest Hits, né, mas já são 3 álbuns, aí já são a casa de 30 músicas, um pouco mais de 30 músicas. E vamos lá então saber qual que é as 10 músicas mais amadas aí por vocês. Eu vou fazer como eu tava falando aí, não dei continuidade. Eu vou fazer um álbum aí, fazer uma capinha e tal, e jogar essas 10 músicas, tipo um The Best Of by If You Have a Ghost Podcast Fans. Espero que vocês gostem. Eu tinha prometido também que ia fazer o álbum pra vocês baixarem lá, do acústico, do Ghost acústico. Não deu tempo, não fiz, mas eu vou fazer, prometo. Ele tá aqui já engatilhado pra ser editado e tudo mais, e logo vai estar lá no site. Essa semana também eu voltei, repostei um monte de coisa que tava com link quebrado. Tinha os álbuns, singles, várias coisas lá no blog que estava com link quebrado, porque a minha conta que eu colocava tudo lá no Foreshared foi suspensa, então tava tudo fora do ar, até uns episódios, mas eu já coloquei tudo de volta, já tá tudo funcionando, espero que vocês consigam baixar aí. Vou tentar não enrolar muito, porque são 10 músicas pra tocar aqui e tentar falar alguma coisa sobre elas, então eu vou meio que começar já. Antes de começar, eu quero agradecer a todo mundo que continua na página, mesmo depois de tanto tempo parada, e continua acompanhando. Estamos chegando aí aos 70 mil acessos lá no blog, muita gente acompanhando os episódios. Pô, fico muito feliz com isso. Não deixem de participar aí do programa, enviem artes, enviem suas tatuagens, suas fotos com coisas do Ghost para ghostbcpodcast@gmail.com ou lá na página do Facebook. Vocês só procurem a gente lá, que a gente vai estar lá, e vocês podem mandar via inbox, que nós vamos postar na página, no blog e tudo mais, e vamos falar aqui. Então, vamos aí tocar as músicas que vocês votaram. E olha, foi uma votação muito apertada. Era difícil escolher 10 só, né? Eu dei a minha opinião lá, votei nas minhas 10. Foi difícil escolher, mas eu consegui. Só 10, todas as músicas do Ghost são boas, né? Todas tiveram votos, menos uma. Vamos saber então já de cara quem que foi a única música que não teve voto. Foi Deus Culpa, que não é bem uma música, mas de uma introdução e tal. Mas tirando a Deus Culpa, todas as outras tiveram pelo menos um voto. Destaque aí pra... Destaque negativo, né? A Devil's Church, a Spoke Sonate, a Ores Raya, que é a Year Zero ao contrário, e La Mantra Amore só tiveram um voto, né? Que acho que votou aí foi os votos de misericórdia. E que me surpreendeu que teve 2 votos apenas. Waiting for the Night, cover da Depeche Mode, e I Am a Marionette, do ABBA. Essa música maldita que todos os programas eu nunca consigo falar o nome dela. Mas elas tiveram 2 votos apenas, olha só. E aí já começaram a despontar a Idolatrine, que eu gosto muito, teve 9 votos. Mas mesmo assim elas ficaram lá embaixo. Mas nós vamos tocar aqui então as que foram melhores votadas. Vamos começar aí pela número 10 e pela número 9. Para minha surpresa, Ela ficou na frente de uma música que eu gosto muito, essa música número 10. E eu achei que ela ia entrar ali na top 10 e ela não entrou. Como assim? A música de número 10 aí, neste top 10 If You Have a Ghost Podcast by Fans, é a Cyrice, ficou com 31 votos. E logo depois a gente vai tocar a música que dá nome ao nosso programa e que é um dos covers mais legais, acho que talvez o mais legal que o Ghost fez, que é If You Have a Ghost, do Rock Erickson. E a Cyrice, ela ficou na frente, ela ficou em décimo, ela ficou na frente de ninguém mais, ninguém menos que a Eliza Beth, cara. A Eliza Beth não entrou nesse top 10, galera. Como assim? A Eliza Beth ficou com 27 votos e Cyrice com 31 na décima posição. E logo depois da Cyrice e Phil Have a Ghost, eu já volto. Thank you. see that you're lost without me. I can feel the thunder that's breaking in your heart. I can see through the scars inside you. I can feel the thunder that's breaking in your heart. I can see through the scars inside you. If you have ghosts, you have everything. If you have ghosts, you have everything. You can say anything you want, and you can do anything you want to do. If you have ghosts, you have everything. Já começamos então o top 10 com surpresa. Quem diria que Elizabeth não entraria? Não entraria, mas pô, certeza que foi difícil escolher as músicas, ainda mais depois do lançamento do Melhora, que é só música boa que tem, cara. Eu gosto de tudo daquele álbum, aquele álbum é muito bom. É, dando continuidade ao nosso top 10 aí, vou mandar 3 agora, que são músicas que eu gosto muito e que acho que são mais do que merecidas estarem aqui nessa, não nessas posições, mas estarem nesse top 10, né? Que é Ghoulie Zombie Queen. É a música, acho que provavelmente, acho que é a música que eu mais gosto, talvez, provavelmente, se não for a que eu mais gosto, é a top 3. Eu lembro até hoje da sensação de ouvi-la pela primeira vez, eu me lembro muito claramente que é como me tocou a música, e depois ouvir ela ao vivo no show dos caras foi muito foda. Eu fiquei muito emocionado porque eu gosto muito dessa música, e ainda bem que vocês colocaram ela aqui, né, neste top 10, falando aí que a If You Have A Ghost ficou com 32 votos, e depois da If You Have A Ghost, a Ghoulie Zombie Queen com 33, e em seguida da Ghoulie Zombie Queen, Conclave com Dio ficou com 34 votos. Então aí, ó, as posições sendo da décima até a sétima foram votos seguidos, 31, 32, 33 e 34. E depois da Conclave com Dio, temos aí Deus in Absente, aí uma música nova, aparecendo aí mais uma no top 10, que vocês fizeram. Este programa está sendo feito por vocês, eu só estou narrando as escolhas que vocês fizeram. Então vamos aí, nesta volta, né, nesse início de temporada, esse season premiere aqui do If You Have A Ghost Podcast, com o Ghoulie Zombie Queen, depois com o Conclave com o Dio, e depois Deus in Absentia, do melhor aqui. É uma música muito foda aí, eu gosto muito. We'll be right back. to the light. You had just begun to explore the dark in the urban night. Estamos de volta aí para dar continuidade no nosso top 10 as melhores músicas do Ghost. Isso não é segundo eu, Danilo de Almeida, que nem me apresentei no início desse podcast. Não é segundo a mim, não foi eu que fiz essa lista, foram vocês, fãs, que acompanham. Eu acho vocês foda pra caralho. Obrigado por continuarem aí acompanhando o podcast, a página e tudo mais. Dando sequência aí, temos aí as cinco últimas músicas, e que são músicas que realmente não poderiam faltar nessa lista, porque são muito boas e tinha que estar aqui em qualquer lista que tenha a ver com Ghost das melhores músicas. Essas músicas têm que estarem nessa. Estarem, eu não sei se eu falei sério, estarem. Elas têm que estar nessa lista. E vamos então aí dar continuidade no quinto lugar. A gente tocou aí Deus em Absente aí na sexta posição. Tá parecendo isso aqui um Disque MTV, né? Eu não sei se vocês vão ser velhos o suficiente pra lembrar do Disque MTV, mas E eu gostava muito do disco, apesar das músicas que tocavam lá. Não tinha tanto a ver com o que eu gostava, mas, pô, não tinha internet naquela época. Eu tinha que me virar com o que tinha. De vez em quando parecia um Maiden, alguma coisa assim, diferente, assim, mas era bem raro. Bem raro mesmo. Isso aqui tá parecendo um disco. Vocês ligaram, pediram as músicas. Esse episódio podia chamar Disque Ghost. Que bosta, mas me lembrou muito disco isso, fazer top 10 MTV. Nossa, pô, eu tô ficando muito velho, cara. Então vamos dar continuidade aí. Na quinta posição, tivemos com 40 votos essa música aqui, apesar de ser das novas, né, assim, entre aspas, é provavelmente porque eu gosto demais, e mais uma vez, obrigado por vocês terem colocado ela aqui, que é From the Pinnacle to the Pitch. Nossa, essa música é sensacional, esse álbum é sensacional. E depois de From the Pinnacle to the Pitch, temos aí outra que até parece chata, né, ficar puxando o saco por todas as músicas, mas é que essas duas são demais. Monster's Clock ficou em quarto lugar aí com 43 votos. E depois de Monster's Clock, acho que provavelmente isso aqui não poderia faltar de jeito nenhum, Year Zero. Vamos aí com essas três músicas e a gente já volta para nossa reta final do nosso Disc Ghost podcast aqui. Falou! Yeah. Sorry. Estamos de volta aí para a nossa reta final. Os dois mais votados da semana aqui, galera, no Disque Ghost Podcast dessa semana. Vamos lá com o VJ Danilo de Almeida. Oi, gente! Vamos aí dar para uma reta final aí. Para a reta final. Depois dessa aqui não vai ter outra. Que são as duas músicas mais votadas aí por vocês. Provavelmente quem fazer um set list, eu vou ver se eu consigo. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar fazer essa playlist lá no Deezer. Eu uso Deezer, acho que eu fiz uma conta lá, mas eu nunca usei. Mas eu vou fazer uma lista lá para vocês poderem ouvir. Vou disponibilizar também aí um arquivo MP3 aí para vocês baixarem com essas músicas. Que tem muita gente que gosta de carregar. Eu, por exemplo, são poucos álbuns que eu carrego. Eu creio que o Melhora é o álbum que mais tem músicas assim na minha playlist, assim, que eu ando no celular. Eu não costumo colocar um álbum inteiro no celular para ouvir, mas tem muita gente que gosta. Então, você que gosta de colocar álbuns inteiros aí, vai ter um best of do Ghost aí para ouvir e levar para onde você quiser. Eu queria fazer um best of com todas aqui, mas vai ficar legal com essas 10 que vocês fizeram, porque foram feitas por vocês. Não parar de enrolação e falar quais são as duas músicas mais votadas, as duas músicas mais queridas aqui pelos ouvintes do podcast Feel Have a Ghost. Eu acho que foi mais que justo. Eu só fiquei triste que Liza Beth não entrou, mas tudo bem, o gosto, cada um tem o seu, é que nem um braço. Em segundo lugar, com 50 votos, ficou em segunda e por pouco, hein, que foi a música que pra mim é a música mais bonita de 2015, a música mais completa, que eu acho que o Ghost deveria estar concorrendo no Grammy com essa música, não com o Cyrus, não desmerecendo o Cyrus, mas é que essa música é muito boa, muito linda, eu amo ela de paixão, que é a... Porra, fica até chato puxar o saco, mas é que essa música que é sensacional, ela é demais, que é a Riz. E depois a Riz, em primeiro lugar, rufem os tambores aí, por favor, produção, cadê a produção para rufar os tambores? Com 53 votos em primeiro lugar, Ritual! Nossa, não podia faltar, né? Essa música é sensacional, essa música é muito boa. E ela foi a mais votada aí, com 7,9% dos votos, 53 votos. Foram no total, se eu não me engano, tiveram acho que 700 votos, 700 e poucos votos. Muito mais do que eu imaginava, fiquei até surpreso. Durou acho que 2 ou 3 meses aí, na votação, tava lá na página. E vocês votaram em peso, muito obrigado pela participação, mais uma vez, vocês são foda! Vamos aí com essas duas músicas maravilhosas, lindas, chorem muito ouvindo elas, fiquem felizes e pulem bastante He Is e Ritual, e eu já volto para o final do programa. Star-crossed lovers reaching out to the beast with many names. He's the shining in the light without whom I cannot see. And he is insurrection, he's spite, he's the force that made me. Nostro disparte, nostra amate. We're hiding here inside the dream, and all our doubts are now destroyed. The guidance of the morning stars will lead the way into the void. He's the shining in the light without whom I cannot see. And he is insurrection, he is Estamos de volta então aí depois deste top 10 de músicas. O título desse programa, se for assim, vai ficar muito longo. Top 10 melhores músicas do Ghost segundo a audiência do If You Have a Ghost Podcast. Mas aí eu quero agradecer a todo mundo que votou, muito obrigado. A todo mundo que permaneceu na página, eu prometo que esse ano eu vou voltar com tudo. Já tô correndo atrás pra conseguir aí, vou ver se eu consigo um ou dois melhoras pra sortear aqui pra vocês. Não, tô zoando não, tô correndo atrás. Prometo que eu vou fazer o máximo pra conseguir. E também tô correndo atrás de mais algumas coisinhas. E uma novidade que vai ter esse ano aqui, eu ainda não decidi um nome pra esse... Vai ser tipo um Drops ou um quadro que eu vou colocar à disposição de vocês aí. Eu vou fazer o primeiro... o episódio número 1, episódio piloto, vai ser feito por mim. E aí vocês vão ver o modelo e vão seguir. Vocês aí na página ou pelo e-mail, vai ser uma espécie de uma rádio. Vocês vão poder pedir a música que vocês quiserem pra mim. Eu vou fazer um programa aqui especial, nem vou falar muito, vai ser mais uma rádio mesmo. Vou dar um espaço pra vocês mostrarem pros outros fãs o que vocês estão ouvindo, o que vocês recomendam. E não pode ser só gosto não, pode ser qualquer coisa. E vai ter aí, eu vou tentar colocar pelo menos, não vou prometer toda semana também, né? Porque eu não sei se eu vou conseguir, mas eu prometo que vai ter aí. Se vocês quiserem pedir a puta que pariu pra tocar aqui, vai tocar. E vai ser um programa aí feito, vai ser uma espécie de uma rádio. Eu ainda tô decidindo o nome, mas vai estar lá no blog, eu vou falar também na página. E quando tiver disponível pra vocês começarem a fazer seus pedidos, vamos fazer pedidos. Sobre as notícias do Ghost, teve muita coisa que eu não consegui acompanhar. Basicamente, eles confirmaram shows aí na América do Sul. Ainda não no Brasil, mas eles já prometeram que no final do ano eles voltam, ainda bem. Acho que o mais relevante que eu queria, que eu fiquei muito feliz, foi a indicação deles ao Grammy. Fora todos os caralhadas de prêmio que eles ganharam. Só que o Grammy, cara, muito legal, dá uma puta visibilidade pra banda. E, mano, não adianta tentar falar mal e roubar os caras vão continuar aí firmes e fortes. Então, o If You Have a Ghost Podcast dessa semana foi isso. Essa semana eu vou tentar trazer ainda as músicas, que eu falei que eu vou fazer um esqueminha aí pra vocês pedirem, pra gente poder escutar outras coisas, indicar outras coisas para os amiguinhos. Muito obrigado se você ouviu até o final. Fiquem atentos na página, participem pelo e-mail ghostbcpodcast@gmail.com. Vão lá no YouTube, eu não sei se eu vou colocar esse episódio no YouTube, talvez eu não coloque mais episódios no YouTube por causa de direitos autorais e tal, mas eu vou fazer alguma coisa para mencionar que tem o episódio, que o episódio tá lá no blog ou na página do Facebook, enfim, para vocês poderem ouvir, caso vocês não ouçam pela página ou por algum aplicativo de podcasts. Para quem usa a Apple, nós estamos aí na iTunes Store, é só procurar lá If You Have a Ghost Podcast, vai ter lá vários episódios. E é isso, até semana que vem e tchau! E a primeira palavra secreta do ano, já que a gente falou tanto, vai ser Disque MTV. Se você assistiu Disque, comenta aí embaixo. Porque sinal que você tá ficando velho igual eu já. Tchau!